casa após o final. Deixa eu ter você só pra mim. Eu te prometo que isso nunca vai ter fim. Eu sei que você não quer nada sério demais. Já provou do amor e viu o mal que ele faz. Deixa eu ter você só pra mim. Eu te prometo que isso nunca vai ter fim. Acho que vai ser melhor dar uma chance pra gente. Posso te provar que vai ser diferente. Sempre fui o certo pelo certo, nas minhas escolhas fui sempre correto. Agora cê vem bagunçando tudo com um simples sorriso, levar pro teu mundo. Eu nunca pensei que fosse ser assim, vou te confessar, tá difícil pra mim. Ela ignora e nem me dá bola, sabe que pode ligar qualquer hora. Eu não sou desses cara que chega com marra jogando na cara tudo que cê fez. Pra mim tanto faz, direitos iguais, pra mim essas situações são banais. Ela me olha, me encara, me deixa sem rumo, tô ficando louco, confesso eu assumo. Vem me ver que essa noite já promete tudo. Deixa eu ter você só pra mim. Eu te prometo que isso nunca vai ter fim. Eu sei que você não quer nada sério demais. Já provou do amor e vi o mal que ele faz. Deixa eu ter você só pra mim. Eu te prometo que isso nunca vai ter fim. Acho que vai ser melhor dar uma chance pra gente. Posso te provar que vai ser diferente. Copo de gelo, uísque, balantine, celular na mão. Madrugada dentro, esperando a sua ligação. Sei como é que é, vagabundo, aí cê não confia. Mesmo que só de passagem, já tentei com outras minas. Ó, quem pensou que a dama ia dar moral? Ó, nem tentou, que já tá tramando o final. Paro e penso, reflito um pouco em tudo que pode acontecer. Esqueço no mesmo momento que chega a mensagem dela querendo me ver. Aí é nóis, sem caô, sem simpatia. Eu faço juras de amor até raiar um novo dia. Sei que é isso que elas querem, um maloqueiro apaixonado que não deixa a vida louca só pra viver do seu lado. Ela quer correr perigo, ela quer alguém que chame, ela quer alguém que deixe, ela quer alguém que mande, ela quer alguém que chore, alguém que não engane. Mas acima disso tudo, ela quer alguém que